Salvador, bom dia, web 7577, sempre da Foxtrot no portão 01, para autorização, Galeão 340. 301, ali com as 4 ondas, chave controle 1935, por favor. Autorizado 340 para o Galeão, Viane Fondo Zulu 10, decola pista 10, saída da El, Libra, após Libra, Bridge. Controle 119, destino 35, transporte 5161. Galeão 340, Benzulu 10, saída da Elvida, após 20, decolando da pista 10, motor 1935, responde 5161. Correto, web 5717, em parque, se vai estacionar. Amaral 5717. Como é que eu chamar? Chama o táxi, faz o controle 77. Autorizado para Confins, nível 340, via uniforme Luna 6, na colega pista 90, primeira curva direita, saída da El, Lira para a Lira Bridge, controle para em 199.35, resposta 562. Via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, aviso 1002. 4577, após o Embraer da Azul passar retaguarda, está autorizado para o feedback acionar. Faz o Embraer da Azul, está 767, 149, com portão 3, pronto para prosseguir. Abi 767, guarde só um instante para perceber que se metendo com o colega da companhia à esquerda, entrou de quê? Vai aguardar, o 777. 749, inicia o pushback, faça simultâneo com o detectado no portão 5, fará simultâneo com a companhia no portão 1. Só confirmando 777, é pra guardar, né? Confirmo. Web 6749, tá totalmente pronto? Web 6749, está totalmente pronto pra iniciar o pushback? Sim, então inicie por gentileza e posicione sua aeronave na saída do pátio 3, pushback similar e focado no portão 5. Ok, então vou posicionar na saída do pátio 3. Essa é a informação. Gente, é o número 2 no setor, aguarde, 5898. Afirmativo, está autorizado, será o número 1 para o táxi, reporte quando pronto, 5717. Reportará pronto, obrigado. 5717. O 4177 veiculou o 01 na chama controle 1935, por favor. 1935, bom dia. Jet 577, Artax, GB 111, autonomia 3 horas e 40, alternando com fim. 5717, via Índia no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1012. Via Índia no ponto de espera, reporta pronto, 1012, Jet 577. Para o Artax, Jet 6749, está com 114 a bordo, 3 horas e 50, Galeão. 6749, César, companhia 7, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 1012. Porta pronto no ponto de espera, com 1012, 6749. Oi, Salvador, bom dia. TAM 3201 no final da 10, tem o Campo Aviso. TAM 3201, meu pouso autorizado, pista 10, vento variável com 2 nós. Livre pouso, pista 10, TAM 3201. Salvador, bom dia. É o gol 1271 no final. 1271, número 2 para pouso, aborde de pista livre. Vento variável com 2 anos. Agora a autorização de pouso com 1271. 5898, autorizado o feedback acionado, chega no ataque. Autorizado, chama ataque 5898. No Salvador Amigo, taxi Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9, TAM 3201. 271, baixou e travou? Baixado e travado. Pouso autorizado, pista 0, gol. Meu pouso, pista 10, gol 1271. 717, ali mantém, captura 1-0. Ali mantém, captura 1-0. Aerotax Web 5898-72 a bordo 3:30, Galeão. Nós hoje, seu segue a companhia, reporte pronto no ponto de espera, a gente liga. Obrigado. 271 no Sala 08, taxi via Alfa, Juliette, Portão 4. Alfa, Juliette, Portão 4, na sua escuta? Afirmativo. No site livre de decolagem, evento variável dos nós. Para livre de decolagem, né? 57. Web 1749.